daí vou pedir a presença deles, tá? Tudo bem. Jesus, divino e amado Mestre, sol da vida que ilumina e harmoniza todo este universo. Jesus querido, nesta hora, confiantes na tua divina promessa de que quando dissestes, quando duas ou mais pessoas estivessem reunidas em teu santo nome, ali tu estarias presente em espírito e em verdade. Bem-amado Mestre, bem-amados anjos da luz, bem-amados guardiões, divino espírito da verdade, nesta hora precisa, eu peço o equilíbrio e a harmonia do meu interior. Eu peço a presença luminosa do Arcanjo Miguel, a me proteger, a me iluminar. Jesus querido, a partir deste momento, Senhor, que somente a verdade encontre acesso em todo o meu ser. Ó Jesus, não permita que forças negativas dominem a minha mente, mas que só a verdade encontre acesso em todo o meu ser. Faz em mim um perfeito instrumento de tua paz, e que para eu possa trabalhar sem dúvidas, tira minha voz quando por vaidade enganar as que me cercam. Ilumina minha boca para que puras sejam as mensagens do céu por mim. Ilumina também as minhas mãos nas horas tristes e curadoras. E para sempre, Jesus querido, ninguém jamais poderá contaminar. Jesus, divino e amado Mestre, confiando na promessa, novamente, de que quando dissestes, quando duas ou mais pessoas estivessem reunidas em teu santo nome, ali tu estarias presente em espírito e verdade. Nesta hora precisa, Jesus, eu peço a presença luminosa do povo de Deus, povo abençoado de Deus Pai Todo-Poderoso. Sejam bem-vindos em Cristo Jesus. Graças a Deus. Olhai as riquezas, meu Senhor, que vem do além de Deus. Pretos velhos de luz prateada, és tesouro que a Wesbe recebeu. Graças a Deus, Pai. Guarde o cheiro no seu Jesus. Louvado seja. Guarde o cheiro nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja. Guarde o cheiro nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja, Pai. Graças a Deus, meus filhos. E antes de tudo, filho, é uma honra para este velho, viu, meu filho? Nossa. Agradeço o convite, filho. É, filho, é uma honra pro velho. Graças a Deus. E o velho tá se sentindo completamente envolvido na nova tecnologia com essas aparelhagens que não tinha na época do velho. Tá certo. Graças a Deus. Olha, de dar só de um segundo pro velho, que o velho vai equilibrar o chakra do meu filho, viu? Tá bom, pai. Fica na sintonia, na luz aí, meu filho. Vou ficar, sim, senhor. Salve Deus e graças a Deus. Salve a força luz de nosso Senhor Jesus Cristo. Salve Maria, a nossa mãe adorável. Salve, Deus Pai Todo-Poderoso. Salve as correntes de luz. Graças a Deus. Salve o povo de Cachoeira. Salve a Luanda. Shalva harmonia. Gaxê já Deus. Gaxê já Deus. Shalva. O velho tá show mexendo. Olha, pai, eu quero também aqui, em nome das pessoas que estão ouvindo, que gostariam de dizer isso, agradecer imensamente de coração o senhor ter disponibilizado esse tempinho para a gente poder prosear aqui com o senhor. Tchau, Bifi. De como o Juvei falou, é de grande honra, peixe velho, poder estar jejum um pouco dos ensinamentos que também, filho, que também são passados para nós e nós passa por X. Tchau, pai, o senhor pode compartilhar com a gente o nome que o senhor está adotando agora nessa interação conosco? Tchau, Ife. Tchau, Pai João da Cachoeira. Nós aprendemos, Pai João, que normalmente os espíritos da Umbanda, ou então que se apresentam através da Umbanda nesse trabalho maravilhoso, nós aprendemos que vocês preferem não adotar o nome da última encarnação. É assim mesmo, não é? Tchau, Vivi. Gaxê já Deus, Vivi. É isso mesmo. E qual que é o objetivo? Já ouvimos de outras pessoas, gostaríamos de ouvir do senhor também. Qual que é o objetivo? Seria passar a humildade? Seria dizer que estamos aqui para trabalhar e não para exacerbar o nosso ego? Qual que é o objetivo por trás de se apresentar assim como o Pai João da Cachoeira, no lugar de dizer o último nome da sua vida? Chove. Bom, disso, isso vai depender do espírito. Isso vai de espírito para espírito, de trabalho para trabalho, e graças a Deus, de até porque, filho, tem muitos espíritos que de começaram agora a trabalhar na linha do espírito velho, que, vamos dizer assim, numa linguagem que eu sei hoje, que acabou de se formar. Tchau, filho. De algum desses espíritos, de não estar de muita embancha boa, de sua última encarnação, de graças a Deus, de onde de pode ter já vindo, e de muito sofrimento de com aquele espírito, graças a Deus. Daí de quando ele chega a esse, quando ele vence mais essa etapa, quando ele passa de um estágio, de uma linha, vamos dizer assim, quando ele vem trabalhar em outra linha, digamos, sai da linha do Exu, se vem para a linha do caboclo, de depois preto velho, e assim vai ascensionando, de graças a Deus, ele pode optar por escolher o nome da última encarnação, se aquilo eixoar com ele, se ele achar que o nome da sua última encarnação, José, Maria, Francisco, Pedro, não importa, se ele achar que aquela encarnação dele trouxe muitas coisas boas para ele, trouxe muito aprendizado, de daí ele abaixa aquele nome para ele como sendo o nome de trabalho, vamos dizer assim. Sim, né? Sim. E tem de espírito que no, na última encarnação, não passou por muita coisa boa, de chave, e mesmo depois de alcançar vamos dizer assim, essa graduação, ainda não se sente confortável em lembrar algumas coisas. Então já adota um nome, de graças a Deus, que esteja de acordo com o trabalho que ele faz. Por exemplo, o velho da cachoeira aqui, o nome já se diz, de Pai João da Cachoeira. É. Então, se o senhor vive nas cachoeiras, sim. Ah. Eu vivo nas cachoeiras. Ah, mas por quê? Porque o velho trabalha com a energia da cachoeira. Ah. Essa é a energia de limpeza. Entendeu, Gil? Sim. É assim que funciona. O velho conseguiu espechar bem, filho. Sim, senhor. Muito bem. Tchau, Vivi. Então, na última encarnação, o que que o senhor pode, se é que o senhor pode dizer alguma coisa da sua vida, na última encarnação, a gente ficaria feliz, assim, se o senhor puder só. Tchau, Vivi. O velho não tem permissão de falar muita coisa. Claro, claro. E essa não é a primeira vez que o filho escuta isso, né? Por isso até já. Né? E Isso. continua perguntando, né? Pra ver Ah. se uma hora a gente dá certo. Não, às vezes vocês falam um detalhe assim só, um fala uma parte, outro fala a outra que é permitido, né? A gente vai acumulando aqui umas riquezas no campo do conhecimento, né, pai? Tchau, Vivi. E na última encarnação do velho, o velho vai falar, não pode falar muita coisa, Não, que não. senão vai chobar a boca pro velho depois. É, filho. Nós É? também aqui toma bonca. Olha. Tchau, Vivi. Ah. Então, Vivi, digamos que na época da escravidão aqui no Brasil, digamos que o velho foi um dos que chegou aqui, os navios negreiros. O velho esteve ali para aquele lado da Bahia, de graças a Deus. Tá certo. Teve de uma encarnação, a última encarnação do velho, para aquele lado lá. Tchau, Vivi. Acho que não há problema. O velho na época se chamava Firmino. Tchau, Vivi. Era um escravo. Um escravo. Tá. Mas depois desse encarnação, desse processo, o velho vai fechar com uma coisa que eu acho, que o velho acha que me emociona até hoje. Depois dessa encarnação, Jesus me levou pro lado dele. Que Tchau, bonito. velho. É, Gifi, hoje nós está trabalhando para trazer ou tentar trazer os ensinamentos do Mestre de Nazaré. Graças a Deus. Amor, humildade e tolerância. Esse é o lema do velho. Esse é o lema de dessa corrente, filho, que o velho faz parte. Amor, humildade, o quê, pai? Tolerância. Como é que Tolerância. fala? Como é que fala direito? Tolerância, né? Isso. Isso. Que bonito. Tchau. Agora, Graças a Deus. o que que o senhor aprendeu assim aí no mundo espiritual? Assim que o senhor foi para lá, que o senhor passou, que o senhor achou bonito, que o senhor falou: "Ah, agora eu passei pro lado de Jesus", que o senhor não tinha aprendido durante a encarnação? Tchau, Vivi. Aqui na Terra, quando vocês estão encarnados já aqui, Sim, senhor. como vocês bem sabem, o processo aqui embaixo é bem complicado para vocês, né? É complicado, pai. Como vocês costumam falar já vez, aqui o negócio é a chapa é quente. É verdade. Né, meu filho? O negócio aqui é. É bem complicado. Tchau. Mas depois da saída do velho, deixa o pai de encarnar, graças a Deus, o velho aprendeu que quanto mais trabalhar, mais paz você vai ter. Então, o velho saiu daí da terra, né? Encontrou-se com outros espíritos, graças a Deus, que estavam na mesma faixa. E nós iniciamos trabalhos, filho, de evangelização. Nós te reunimos e nós prometeu a Jesus de que nós ia levar conforto, que nós ia levar de um sentimento de paz para aqueles escravos que ainda estavam encarnados. A nossa intenção ela não, ou como vai pode dizer, de impedir, claro, que sente fim no livre-arbítrio, mas de tentar ajudar esses espíritos encarnados que estavam passando por essa prova da escravidão, Sim, senhor. de não se revoltarem contra seus senhores. Entendeu? Então nós já aprendemos isso, filho, que nós de trabalhando, nós já alcançava cada vez mais uma paz interior, graças a Deus. E de nós continua nisso até hoje. É um trabalho que nos deixa muito felizes, filho. Trabalhar de já serviço do grande mestre. Tchau, Vivi. Tá certo. E quando vocês decidem trabalhar conosco aqui na Terra, o médium ou o cavalo com o qual vocês vão trabalhar, vocês já combina antes de ele encarnar? Tchau, Vivi. Sim. Cal. Gente, antes da encarnação do aparelho, né? Do cavalo. Digamos que a gente tem uma pequena reunião. A gente acerta, a gente põe, como os fios falha, nós põe os pingos no gi. Nós mostra, olha aqui, ó. O teu pano de vida é esse, fio, ó. Tá aqui na tua mão. Em determinado tempo, nós vai começar já a mexer com a sua mediunidade, e daí por diante a escolha é sua. Trabalhar com nós, já aceitar já nossa presença ou não. Então, no mundo espiritual, filho, isso, quando a gente vai falar essas coisas, é de tudo muito mais simples. O espírito que vai encarnar está com a mente mais aberta, está com o coração mais aberto. Então, naquele momento, tudo para ele é hoja. Então, Aí quando o problema às vezes é quando encarna. Porque de quando encarna, aí às vezes começa a se deixar levar pelo caminho que não estava combinado. então. Mas aí nós não interfere, não. Nós tenta enviar um pensamento de, ó, o caminho é por aqui. O caminho é por aqui. Mas a gente nunca pode pegar pela mão e tagir o caminho certo. Entendeu, filho? A gente não tem isso, a gente não pode fazer isso. Claro, A claro. gente respeita acima de qualquer coisa, filho. O direito de escolha do espírito. Tchau, filho. A gente considera muito importante essa maravilha que nosso Senhor concedeu, o direito de escolher. Né, meu filho? É isso. Tá certo. E quando então, não só os pretos velhos, mas também as outras entidades, quando a pessoa tem a ideia de trabalhar com a Umbanda, por exemplo, na encarnação, as outras entidades, como o Cigano, o Caboclo, o Exu, a Pombogira e o Erê, esses também já participam dessa reunião, é assim? Chove. Então, isso que você falou, filho, Sim, senhor. isso, digamos que sim e digamos que não. De que sim, por quê? Porque nessa reunião, filho, vai estar lá todos os guias espirituais daquele espírito. Né, meu filho? E digamos que não, porque não necessariamente sempre são os mesmos espíritos, os mesmos seres. Digamos, de um espírito X. Tem esses mentores, o espírito Y tem esses outros mentores. Tá. Entendeu? Isso vai depender muito da vibração dele. Se Ah. ele tem um compromisso interno, de trabalhar com as energias da lei, da justiça, entendeu, Gifi? Ele vai ter muita projeção do Jesus, entendeu, Gifi? Sim, senhor. Vai ter muita projeção do poderoso Arcanjo Miguel, Gifi, que trabalham nessa linha de justiça. Tchau, se é um espírito que interiormente tem sua energia de caridade, de ajudar, de ser mais, de paciente, não que a outra linha não seja, mas cada um tem seu tipo de energia, né, meu filho? Alguém, uma pessoa tem mais uma aptidão, um jeito de trabalhar mais enérgico. Já a outra pessoa tem um jeito de trabalhar mais de calma. Entendeu, Gif? Sim, senhor. Sim, claro. No caso, primeiro, ele vai estar rodeado de espíritos que estejam naquela mesma vibração que ele. No caso segundo, que ele tenha mais uma energia de pacífica, de mais tranquilo, que não seja mais de tão de firmeza, tão de rajão. Ele vai ter uma energia um pouco mais naquele nível. Aí já a gente pode colocar o grande Francisco de Assis como um assistente daquele espírito. Graças a Deus, um mentor daquele espírito. Graças a Deus. Se faz compreender, filho. Sim, senhor. Qualquer Perfeito. dúvida, pode perguntar. Se o velho não souber, o velho vai dizer que não sabe. Perfeitamente. O senhor disse que vocês também estudam aí. Quando eu falei com o pai Joaquim de Angola, ele falou que ele frequenta a casa. Ele falou que ele frequenta a escola de Santo Agostinho. Tchau, Vivi. Graças a Deus, filho. O senhor conhece essa escola também? Sim, te conheço, filho. O velho não tá lá, não. O velho estuda no outro canto. Graças a Deus. Mas o velho conhece, sim. O senhor estuda também? Sim. Nós tá sempre aprendendo, filho. Tá Agora eu certo. tô estudando com você. Agora eu tô aprendendo com você. Tá certo. Isso é um estúdio pro velho. E o senhor mora na colônia que nós conhecemos como Aruanda? Tchau, filho. Sim, filho. Quando o velho tá aqui na terra, sim. O velho, digamos que tem uma estadia aqui na terra. Né, Tá certo. filho? O velho tem de. O velho tá lá na pousada, a Luanda. Tá certo. O senhor, Graças já deu, meu filho. quando o senhor está conversando assim com uma pessoa encarnada, no meu caso, o senhor já conhece os meus guias? Tchau, filho. Graças a Deus. De algum caso, sim, outro caso, não. Na descida do velho pra casa, o velho vem. Digamos que vão falando pro velho tudo sob o fio. Olha, você vai falar com o fulano tem um mentor chicano, e assim, achado, assim, achado. O velho já chega já sabendo da coisa. Olha que Viu? legal. Deixa a gente entender mais esse processo, pai, porque é um processo muito lindo, muito bonito e tem muito ensinamento pra gente aí. Então, quando o senhor tá vindo, já passam pro senhor. Esse passar, como é que é? Eles entregam um caderninho, é gravado, eles passam por pensamento. Como é que é? Salve. Aqui em cima, como os fios sabem, é tudo energia, filho. Graças a Deus, filho. Então, para ficar mais fácil do X entender, Sim, senhor. digamos que à medida que a gente vai descendo, né? A gente vai chegando a próximo ao Japaleiro, já hoje o cavalo. A gente vai pegando uma ficha. Digamos que a gente pega uma ficha por escrito, Completa. Nome completo, idade, encarnações, quem é os guias dele, tá. Mas isso tudo é em nível de energia, filho. Sim. É tudo em nível de energia. A gente recebe, como vocês diz, aqui na Terra, o velho tá se adaptando à nova tecnologia. Sim. É, o velho faz um download, né? Assim que falha? É assim Download. mesmo. É assim mesmo, pai. Ó, o velho ficando bom na coisa. O velho faz um download Olha. das informações. Entendi. Tudo simples e prático. Entendi. Entendeu? Agora, se o senhor quiser bater um papo, conversar com o pai preto que está comigo, é só o senhor querer. Sim, Tá certo. porque a gente olha um pro outro e um já sabe o que o outro tá pensando. Eita. Aqui em Riba, filho, não tem essa de mentir pro outro, não. Não Ou tem, é ou não é, filho. Não tem em cima do muro. Entendeu? né? Ou você faz uma coisa que tá sentindo, ou você faz aquilo que você tá sentindo, ou não pensa que vai enganar nós, não, que não tem jeito, não. Às vezes vocês, os guias, têm muito trabalho mesmo, né? Eu ouvi dizer que esses meus guias tiveram dificuldade para eu entender que a Umbanda é paz e amor. Por quê? Olha, antes da encarnação do filho, o velho também não pode falar muita coisa, Claro, claro. porque existe uma responsabilidade Lógico. dos seus guias, que o velho respeita muito. Sim. Então, antes da encarnação do filho, houve sim uma certa preocupação de se o filho ia conseguir levar o trabalho adiante. Ah lá. É, porque é aquela história, filho, que o velho falou. Aqui no plano espiritual, filho, é tudo muito caro. Tudo muito aberto, é tudo muito compreensível. Entendeu? Sim, transparente. Tudo isso, essa palavra aí, tudo transparente. Gi, não tem dúvida. Mas a questão é quando encarna. Entendeu? Que aí gi tem já aquele processo do ego, né? Que às vezes vai minando aquilo de belo que vocês trouxeram para a terra, né? Aí se você vai se deixando levar pelo pensamento, né? O pensamento sempre tenta tirar vocês do rumo. E você sempre acredita que aquilo que está na cabeça de vocês é o que é certo. Então, Né, filho? é verdade. Aí acaba desencaminhando, mas os seus guias, filho, eles são muito determinados e não desistiram fácil do dossiê. E tá aí a prova, filho. Tá dando certo. Né? Tá Eita, funcionando, filho. que bom. Graças a Deus, filho. Graças a Deus, né, pai? Tchau, filho. Mas às vezes, então, não, como é que funciona essa história do livre-arbítrio? Quando uma pessoa encarna, ela tem assim a opção de repente já teve essa combinação no mundo espiritual e depois que chega aqui fala, não quero mais. Sim, tem. Graças a Deus, filho. Mas aí já é uma prova dela, filho. Entendeu? De nós costuma falar que à medida que o espírito, filho, à medida que ele vai atingindo nível espiritual, à medida que ele vai expandindo a consciência dele, filho, digamos que ele vai perdendo o livre-arbítrio. Já ouviu? Porque à medida que ele vai subindo os degraus da evolução, ele vai deixando de achar que ele pode escolher algo, que ele pode optar por isso ou por aquilo, e ele passa apenas a ter de um foco, filho. Sabe qual é, filho? Servir a Deus, filho. Eita. Quando tá servindo a Deus, filho, não tem eu, ego. Eu quero isso. Eu quero aquilo. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer aquilo. Tem somente a vontade de Deus. Entendeu? Nossa, que bonito. Aí neste caso, ele vai de perdendo o livre-arbítrio. Por quê? Porque o livre-arbítrio é de uma bênção de Deus Pai Todo-Poderoso, mas também já é uma prova. Já que vocês ainda estão saindo desse processo, mas vocês ainda estão no mundo de prova e expiação, né? Certo. Vocês já estão saindo deste mundo. O processo já está em andamento. Mas o livre-arbítrio, filho, é de uma prova que Deus, na sua bondade, dá ao Espírito. Para que aqui, encarnado, ele possa escolher entre como o Mestre Jesus falava, entre os dois senhores. Entre servir a Deus e a Manon. Entre servir a Deus e ao olho. Entendeu? Então já é uma bênção de Deus. Mas se aquele espírito, se aquele ser, ele já está de como é que eu pode dizer, ficando cada vez mais iluminado, cada vez mais com a consciência limpa, cada vez mais de pulho, vamos dizer assim, não que não seja pulho, mas vamos dizer de digamos que uma lâmpada suja que vai sendo limpa, que ele vai conseguindo limpar essa lâmpada para que a luz saia. O filho já ouviu isso, né, filho, alguma vez? Já ouvi já, pai. A gente ouve cada coisa que é muito bonito, viu? Então vai estar só repetindo o que o velho disse, que de quem o filho já ouviu. É de uma lâmpada suja que vai se limpando. Então, quando o espírito começa a se limpar e deixar a luz sair, ele vai perdendo esse eu quero. Entendeu? Ele vai perdendo esse eu quero, eu escolho, eu vou fazer do jeito que eu quero. E ele passa, e vai passando até de uma conexão mais dileta com Deus Pai Todo-Poderoso, e a vontade de Deus passa a ser a sua vontade. E como o Mestre Jesus falava, eu e o Pai somos um só. Então, de pé de livre-arbítrio. Tá certo. Entendeu, de ficou como uma pochete? Sim, entendi. Perde o livre-arbítrio porque, na verdade, você tem, mas agora ele se tornou algo mais sagrado, mais voltado para uma coisa, como se você dissesse: olha, eu tenho um livre-arbítrio e o meu livre-arbítrio é o seguinte: seja feita a sua vontade, pai. Isso aí. Porque de você passa a ser um com Deus. O que Deus pensa, você pensa. Então você não precisa escolher nada. Porque você já tem todas as opções de escolha a seu favor. Entendeu? Tá certo. Então, entre fazer isso e fazer aquilo, esse processo de isso ou aquilo é dual, filho. É dualidade, filho. Entendi. É processo egóico, filho. E quando não precisa mais escolher nada, filho, é unidade, filho. Entendeu? Tá Porque certo. aí você já está conectado no todo, filho. É. Você não precisa dar um não, você não precisa dar um sim, porque você já é ambos. Tá certo, que Entendeu? bonito. É complexo entrar na cabeça de muita gente isso, mas um dia entra. Como diz o ditado, filho, água mole em pé da lula, tanto Tanto bate bate até que até que fura. fura. Aí. Entendeu? É por isso que a gente vai e pergunta para um e pergunta para outro, às vezes a mesma coisa, pai. Porque aí uma resposta às vezes vem de um jeito só um pouquinho diferente, daí a pessoa consegue capturar a essência. Sabe por quê, filho? Por quê, pai? Porque de cada um de nós, filho, cada um de nós que está vindo falar com o chefe, Sim. cada um de nós é só como um grãozinho de areia no mar, filho, na paia do mar. Então, se eu juntar tudo que é dito, filho, de graças a Deus, filho, o filho vai entender, filho. Deus. Não é que um tá certo, outro tá errado. Não, filho. Por exemplo, Tchau. cada espírito deste, que com a permissão de Jesus está deixando aqui para falar com você, cada um deles vai atender a outro grupo de espírito encarnado e desencarnado, certo? Sim. Que precise daquela energia específica. Ou seja, as pessoas, os espíritos encarnados e desencarnados, que já tem já alguns aqui perto da gente. As pessoas que vão ouvir essa gravação são pessoas que foram direcionadas, filho. Entendeu, filho? Não há de nada errado na obra de Deus, filho. Ninguém vai escutar essas palavras do velho por acaso, filho. As pessoas que vão escutar já estão na lista, filho. Entendeu, filho? Então, já pessoas que vão escutar a palestra do Exu, sabe, filho? Elas precisam ouvir o que ele vai dizer. A pessoa que vão ouvir a palestra da Oja, ela precisa ouvir o que ela vai dizer. Tá De certo. Penabanca, da Egida. Entendeu, filho? Sim, senhor. É assim que funciona, filho. Diga seja a Deus. Agora, há espíritos que já têm uma abertura para abaixar tudo o que é passado. Entendeu, filho? Isso não quer dizer que o que nós está falando é a verdade absoluta. Claro. São só verdade nossa. Isso. Sabe, filho? É? Isso. A verdade absoluta está dentro do ser. Nós só está falando a nossa verdade. Se você acredita num velho ou não, é problema seu. Tá Entendeu, gente? certo, tá certo. É como se fosse uma oportunidade de se expor a uma vicissitude, não é? A uma Sim. alternância para a gente saber, olha, como eu vou decidir me sentir a respeito do que eu ouvi e Isso. qual será a minha habilidade de capturar só aquilo que me serve para a minha evolução? Isso. Agora, se o velho fala uma coisa e uma determinada pessoa que está ouvindo o velho não gosta do que o velho fala e ela se inquieta, ela não está vencendo a prova dela. Entendeu, filho? Nós, filho, todos nós somos apenas instrumentos de Deus, filho, para suas povas. Qualquer situação, filho, que acontece, filho, é a ação de Deus, filho, de graças a Deus, tentando te colocar a prova o teu espírito, que já é sábio, que já é iluminado, entendeu, filho? É como se Deus quisesse dizer, olha, tu vai passar por aqui, por essa coisa aqui, quero ver se você vai saber, vai conseguir se dar bem nesse meio dessa confusão aqui. Vamos ver se você já está em paz suficiente para não se deixar já atingir por toda essa vicissitude da sua volta. São povos, filho. Vocês estão no mundo de povo e expiação, que é o quê? Né, meu filho? Não pode querer outra coisa, né, pai? Não pode querer outra coisa. Ou vai passar na prova ou vai repetir de ano. Então, Tchau, filho. na hora que o senhor estava baixando, já passaram toda a ficha desse moço pro senhor. Ô, passar tudo pro velho. O velho já fez o download, como os fios falam, né, meu filho? Já trouxe toda a bagagem. É. E Entendeu? quando tem coisa que o senhor não pode falar, Sim. o senhor sente assim, o senhor tem uma sensação assim? Como é que funciona? Ou tem um outro espírito aí com uma régua na mão, dizendo, olha, você fala que eu te dou uma reguada na palma da mão, hein? Olha, filho. O velho não tá só aqui, né, filho? O velho desce com um grupo, né, meu filho? Ah, quem é que tá aí, pai? Ei, meu filho, aqui tem tanta gente. Aqui tem cigano, filho. Aqui tem caboclo. É? De salve, filho. A cigana do Oriente tá mandando abaixo pro xê. Ah, é? É. Ah, que Salve, filho. lindo. Diga que mandei outro, viu, pai? Ela tá sorrindo e agradecendo. Ah, que bom. Ah, olha que bonito. Salve, filho. Esse povo todo, filho. Esse povo todo tá aqui com o velho, filho. Então, quando tem alguma coisa que não é de permitido o velho falar, o velho vai dar um exemplo. Vamos ver. Quando vocês estão inquietos, quando vocês estão confusos, entre fazer uma coisa ou não, Já ouvi, filho. Vocês ficam ali martelando na cabeça, o facho, não facho, é assim, assim, achado. Aí de repente vocês começam a ter um empuxo interior de que não devem fazer aquilo. Certo? A questão é que muitas vezes vocês não abaixam esse empuxo interior. Muitas vezes vocês não escutam esse empuxo interior. Quantos de vocês, de todos os que vão ouvir essa conversa, quantos de vocês já não vieram numa rua e não sentiram no coração que não deveriam entrar naquela rua, que deveriam entrar na outra rua? Né. Então, é assim que funciona. É automático. É automático. Então, quando não pode falar uma coisa, nós já sabemos que não deve falar aquilo. Mas é claro que às vezes a gente bica, às vezes a gente fala que tem alguém perto, que a gente vai levar um puxão de orelha. É tudo para ficar mais de. Entendeu? Tá, mas atendi. Para trazer mais de para sua realidade. Entendeu? Mas aí é o seu Deus interior, filho. É já a sua energia divina que determina o que deve ser falado ou não, filho. Porque ele não é o che que falha, né, filho? Porque é Deus que fala. À medida que o espírito vai perdendo este eu ego, né, filho? Ele vai começando a enxergar tudo como obra de Deus. Tudo, filho. Qualquer gesto seu, pentear o cabelo, tomar um copo com água, ir no banheiro fazer sua necessidade, fazer xixi, fazer cocô, é tudo Deus. É. Mas ainda os fios acham, eu estou fazendo isso, né? É, então. Quando vai subindo a vibração, quando vai tendo essa consciência de unidade, ah, fi, quando é que isso acontece? Ah, acontece. Quando? Não sei. Tem uma data certa? Sim. Quando? Deus sabe. Entendeu? Tá certo. Agora, quando eu tive a intenção de conversar com o senhor, que jeito que o senhor recebeu essa notícia? Chave, foi diretamente de um grande cacique. Conhecido como Pai Xeta Banca. Pai, o quê? Pai Xeta. Fala direito, Ah, filho, como seta é? branca. Ixi, Pai Xeta Banca. É o nosso pai querido. Ele pode falar, filho, que ele é o mesmo Francisco da Assis. Certo? Pai Seta Branca, eita. Ixi, ixi. Então tá, então como é que chegou pro senhor essa, o senhor falou quem é que enviou. Agora eu queria saber assim, quem é que foi, como é que chegou pro senhor? Já aprendemos que foi assim por intermédio do caboclo Seta Branca, mas como é que chegou aí pro senhor? É Pai Xeta Banca, filho. É um cacique. Ah, isso, tá. Certo? O cacique. É, Gigi, nós recebemos, Gigi, o envio, o pedido do nosso aparelho, né? Ah, Do fio Gabriel. isso. Lembra? De nós ficamos, digamos assim, conversando entre a gente, quem vai, vai tu, vai tu. Olha, deixa tu lá. Vai tu lá, João. Vai lá. Aí de pai pediu pro velho descer, o velho tá aqui de boa. Né assim? Olha, Com amor, filho. Nós de faz de coração aberto. Político velho agradece o cheiro. É porque já é uma oportunidade pro velho, filho. Muito grande, filho. O velho fica muito contente, não, falhou aqui. O que que o senhor falou? O que que é? filho. O velho fica muito contente, filho. Ah. Certo? Ah. Muito agradecido. Não, mas que isso, pai? Sou eu e em nome das pessoas que estão ouvindo. Aliás, o senhor disse que estes áudios também acompanham os espíritos desencarnados? Ah, alcança os espíritos desencarnados? É assim Sim, mesmo, pai? claro. Por que não? Quando nós vem, fi, aqui, como eu falei, o velho não vem sozinho. Não vem isso, o senhor falou. Mas aí Puxa. já Fica como organizasse uma reunião, né? Já tem gente que organiza quem é que é para quem será útil a conversa e aí já traz eles para ouvirem. Sim, Deus de Itabaia é perfeito, filho. Exatamente, já tem Jungupa aqui já assistindo. Já assistindo a nossa poxa, filho. Graças a Deus. De muito caso, filho, não é pelo que o velho vai falhar, não é por questão de conhecimento, de saber o que o velho vai falhar, não, filho. É só de para receber a energia quística. Certo? A energia quística de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, esses espíritos são tangidos pelos grandes cavaleiros da luz, né, filho? Pelo Jesus. Eles tangem para fazer essa limpeza áurica nesses espíritos, para que eles consigam ficar nos albergues espirituais, né? Ficar nas casas de recuperação. Precisa fazer essa limpeza, de graças a Deus. E só nessa pós aqui, enquanto o fio acha que nós já está batendo papo, tem um trabalhão danado acontecendo à nossa volta. Eita, pai, é assim então, é? Oh. Então, fio, pensa que nós só está batendo papo, pergunta, resposta, mas não, filho. O trabalho grande está sendo feito de pau cheio, né? No invisível. Que bonito, pai. Não parece que nada é inútil na natureza. Não parece, não é. Nada é inútil. Tudo tem de uma razão de ser, filho. De Entendi. graças a Deus. Entendi. Tudo tem de uma razão de ser, filho. Isso. Tudo. Então o senhor tem assim uma afinidade com o Gabriel, que é o cavalo, nosso querido médium. Ah, Sim. assim como eu, então, tenho afinidade com o Pai Preto que me acompanha. Ô! Chave, filho. Isso? Essa afinidade vem de onde? Do mundo espiritual, filho. Isso. São É seriam isso. de outras encarnações, pai? Eita, filho. Puxa, o filho tá começando a fazer pergunta, Olha lá. né, filho? Eu fico a saber, né, Ah, não. É, a gente filho? aqui, se deixar, é o que eu falo para os outros espíritos. Se deixar a cabra solta, ela anda e come tudo as flores. Mas olha, o velho pode dizer que tudo tem uma ligação. É o que o velho pode falar, poxa. Isso. Tudo tem uma ligação como é que eu vou saber disso? Ah, tudo tem seu tempo. Tudo, isso mesmo. Tudo Tá tem seu certo. tempo. A informação que estão sendo tagida por fio aí, filho, elas foram antes de serem tagidas, elas foram analisadas se poderiam ser tagidas. Ah, Certo? tá Não certo. é assim, vou lá, nenhum espírito pode dizer, ah, eu vou lá, eu vou falar o que. Não é assim, não, filho. Não é, né? Os... Tem ordem, filho. Tem ordem, isso. Não é assim, filho. Como os fios falam, que não é casa de manchica, não. Agora, o que acontece, pai, a hora que vocês desrespeitam uma ordem dessa? Obviamente, um preto velho não desrespeitaria, né? Tchau. Então, Gif, tudo no universo, há uma lei que rege o universo. Né? Isso. A lei que, como vocês falam, a lei de causa e efeito. Ah. Para tudo, filho. Para tudo que nós faz vai ter uma reação em cima daquilo. Entendi. Então existe o ege já. À medida que o espírito vai subindo os degraus, isso fica muito caro. Se ele prejudicar alguém, ele vai ser prejudicado. Entendeu? Se ele fizer o bem de coração a alguém, ele vai receber em troca. Então isso vai ficando muito caro, filho. Não é como vocês que estão encarnados que tem muita dúvida. Para nós não é assim. A nós é muito caro. Então, muitos difíceis sequer pensam isso. Então. Entendeu? Sequer pensam, porque fez e vai ter que arcar com a consequência. Tá certo. Às vezes vocês estão andando na rua, vocês chutam uma pedra. Bem andando na rua, chutam uma pedrinha. Vocês pensam que não vai ter uma consequência de ter chutado aquela pedrinha? Claro que vai ter. pai, mas eu só chutei a pedra porque eu chutei a pedra, então. Fez sem um motivo aparente. Né? Esquece que a pedra também é vida, filho. Ah lá. Também é Deus manifestado, já começa por aí, filho. Tá certo. Então, aí no mundo espiritual, como é que vocês sentem assim a presença de Deus? Obviamente, vocês acreditam na existência de Deus, né? Claro, Isso não tem, né? claro, Como é que claro. então o homem perdeu essa noção, pai, que Deus existe, está em tudo, de uma forma ou de outra? Porque tem muita gente que você fala, não, mas viu, existe o espírito, ele depois da morte ele continua vivo. Deus, tudo tem uma ordem, tudo tem um porquê. Só que aí tem gente que fala assim, não, não, depois daqui nada. Como é que pôde o ser humano chegar nesse ponto, pai? Isso é um processo muito de muito complexo, de salve, de graças a Deus. É de uma coisa muito interna, graças a Deus. Ao longo de todo este tempo da humanidade aqui na Terra, as ações. As ações de muitas pessoas, ações negativas, vamos dizer assim, ou ações em não concordância com a lei universal, graças a Deus, vão, como é que vai pode dizer, vão minando essa conexão com a fonte, mediante ao livre-arbítrio que Deus Pai Todo-Poderoso colocou nas mãos de cada espírito que vai encarnar aqui na Terra. Entendi. Então, vejamos. A Terra é um planeta ainda, está saindo desse estágio, mas é um planeta de prova e expiação. Sim, senhor. Os espíritos que estão vindo para cá vão passar prova e expiação. Qual é a prova e expiação desse espírito? E o Chave responder por velho? A prova e expiação. Eu acho que a prova é ele amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Ele tem que demonstrar isso dentro deste mundo de prova e expiação. Entendeu? Por que que Jesus, nosso mestre amado, por que ele falou, eu venci o mundo? Ah lá. Porque ele mostrou que era possível viver com os amores de humildade e tolerância aqui neste mundo de prova e expiação. Entendeu, Jesus? Então, Sim. essa é a prova e expiação do X. Tá Tu vem certo. encher o mundo. Ah, mas é muito fácil você falar. É fácil mesmo. É fácil. Para o X ainda é complicado, mas é fácil. Então, o senhor acha que são ferramentas boas essa, pai? O Ô! amor, a humildade e a tolerância. Fio, essa é a base, filho. Amor, humildade e tolerância, filho, que estão dentro do amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Tá, mas então os outros oito ensinamentos? Não matar, não roubar, etc, etc, etc. Fih, se você ama a Deus sobre todas as coisas, você não vai matar. Claro, claro. A base é esses dois. Se você ama teu próximo como a ti mesmo, você não vai cobiçar a mulher do próximo. Eita. Se você ama a Deus sobre todas as coisas, você não vai julgar. Então. Né, meu? Tem um Se você. mandamento, pai, inclusive veio aqui na minha cabeça, tem um mandamento que fala assim: não tomar seu santo nome em vão. Sim. O que o senhor entende por isso? Não tomar seu santo nome em vão. Diga seja a Deus. Sempre que você fala em nome de Deus, você movimenta uma poderosa força. Se você fala em nome dele e não direciona essa força para algo construtivo, você está tomando o nome dele em vão. Entendi. Quando você diz graças a Deus, você não tem ideia, filho, o poder de que vocês estagem. Se você diz graças a Deus em gratidão, você manifestou essa energia em seu favor e à sua volta. Entendeu, filho? Se Entendi. você fala, ah, Deus, quem sabe, fala meio que, como é que o réu pode dizer, na brincadeira, ou Deus me livre na brincadeira, me diga aonde você direcionou essa energia. Então. Você está conversando com um amigo aqui, colar, e entra uma conversa, você especha, Deus me livre. Para onde você direcionou essa energia? Certo. E quando a gente recebe um passe de um preto velho, ele tem então a força de tirar um pouco essas formas, pensamentos que nós mesmos produzimos, ou então esses pensamentos que nós temos e atrai coisa assim que gruda na gente, na nossa energia. Então vocês assim com o passe ajuda a limpar um pouco a aura da pessoa. Como é que é isso, pai? Sim, isso tudo também vai depender da pessoa que está recebendo o passe, né, filho? Ah, tá, ela tem que ajudar. Porque de cada um recebe de acordo com suas obras. Tá certo. Entendeu? Não Porque não escapa. adianta, filho, não adianta de um filho pedir de uma bênção, filho. Se na hora de receber a bênção ele está com um pensamento ruim, ele tá todo, como é que pode dizer, tá tudo duro lá, não abre o coração. Aí fica complicado, filho. Por quê? Porque nós pode fazer, mas aí nós vai estar interferindo no livre-arbítrio dele. Tá certo. Nós não pode fazer, filho. Agora, se a pessoa que vai receber o passe abre o coração, entrega-se realmente à vontade de Deus, de puramente, filho, ela recebe uma bênção. Olha. Recebe uma bênção, filho. Diga já a Deus. Filho. Mas aí já é aquela história, filho. Tudo depende do xeixe. Se o xeixe chamar de colação, nós chega e ajuda o xeixe. Naquilo que nos for permitido ajudar. Porque tem muita coisa que a gente não pode interferir, porque está de acordo, está dentro da sua prova. Está dentro daquilo que o xeixe precisa passar. Hoje, pai João, pai Pedro, quem seja. Ajuda eu a vencer isso. Tira esse problema da minha vida. Olha, filho, é muito caso. Nós temos a permissão de ir lá e resolver o problema. Olha só. Mas isso depende de quem? Da pessoa. Das obras da pessoa. O querido Francisco de Assis Ah. já falava, filho, é dando o que se recebe. Olha. Já vi, filho. Certo. Todo trabalhador, né, assim, é digno de receber o seu salário. Já vi, filho. O Mas senhor. tudo tá certo, filho. Ninguém vai receber nada que não tenha que receber. Ninguém vai tomar uma bordoada. Gente que não tenha que tomar aquela bordoada. Ninguém vai tomar uma bordoada que não tenha que tomar para aprender? É? Olha. Deus de ação perfeita, filho. Nossa. Então, quando o senhor olha para o passado do senhor, hoje, o senhor entende que tudo que o senhor viveu foi útil e um efeito de uma causa que o senhor mesmo criou. Claro, filho. Claro, com certeza. Deus é perfeito, filho. Graças a Deus. Entendi. Então Claro. agora a força da oração, pai. Como é que é? Então, por exemplo, se eu numa hora de uma aflição, numa hora de um problema, eu falar assim: "Ô, pai João da Cachoeira, o senhor me ajuda onde o senhor tiver, passar por esse momento de dificuldade." O senhor escuta? Claro, porque o xixi conecta comigo. Mas se o senhor estiver longe? Que longe? Aonde? Lá na colônia espiritual onde o senhor mora, ou trabalhando na cachoeira? Que colônia, filho? Não existe colônia, filho. Ah, entendi. Existe até certo nível só, né, pai? Chave, filho. E então o senhor fala a distância. O pensamento não reconhece distância. De nós tais, poxa, essa ideia de colônia, de paneta, de isso e daquilo, é para ficar mais próximo daquilo que você já acredita. Entendi. Você já ainda não consegue entender de que a cadeira que você senta, de que tudo que você está vendo é energia? Entendeu? Ah, entendi. O senhor está dizendo que ainda não conseguimos compreender a matéria. Que é energia. Sim. Que é energia em diferentes padrões de vibração. Graças a Deus. É uma materialização que serve o propósito só. Hã? Tudo Deus em ação. Ah lá. E Graças essas a Deus. reuniões assim, o senhor está aí com as pessoas te ajudando e tudo, mas aqui comigo também tem o povo me inspirando, né, pai? Calho, filho. Se não fosse, o filho não tava fazendo o que o filho tá fazendo. Entendi. Entendeu? Entendi. Claro, claro. Então, sempre que uma pessoa for fazer algo de útil, a espiritualidade dá o acordo e o auxílio. Sim. Qualquer coisa, filho. Na lei do amor, filho. E de graças a Deus, filho. Qualquer coisa Graças a Deus. que é Qualquer feito coisa, filho. com amor. Sim, filho. Qualquer coisa. E aí Amor agora. é a energia da criação, filho. Entendi, entendi. A energia da manifestação. Então, por exemplo, se o senhor não vai ficar sobrecarregado agora, se todo mundo que estiver ouvindo pensar no Pai João numa hora que tiver com uma dificuldade para o senhor vir ajudar? De quem vai ajudar não é eu? É Deus, filho. Deus pode tudo, filho. Vai pedir, velho, Pai João ajuda eu, Pai João ajuda eu, Pai João. Não tem problema, pode pedir. Quem vai resolver o problema não é eu. Entendi, mas o senhor vai ouvir. Ah, já. E quem vai ouvir também não é eu, já é Deus. Através de mim. Né, meu filho? Então o Tô senhor. só aqui de só de cheio no instrumento. Ah, entendi. É Deus como. é Deus, é ação, filho. Deus é a Ah. manifestação. Ele é por ele e passa por ele tudo. Eita, Entendeu, filho? pai. O senhor parece que tem uma certa calma por. É como se o senhor tivesse uma fé. Não, eu vou dizer cega, mas com muito respeito. Sim. Como se o senhor tivesse uma fé cega que dissesse assim: olha, o que tiver que acontecer, vai acontecer, e eu não tenho que me preocupar com não dar conta das coisas porque eu não estou sozinho. Chave, porque Deus está cuidando das coisas. Isso é uma coisa que o velho não pode nem falar muito, filho, Olha lá. porque o velho cuida muito para não haver vaidade com o meu aparelho, entendeu, Claro, filho? claro, sim, senhor. Então, já é uma coisa que que o meu filho Gabriel, já está de dentro dele essa fé, essa crença em Deus. Entendeu, filho? Isso, é bonito Então, assim. o que acontece? Ele atrai para perto dele espíritos afins, Afins. que tenham esse mesmo padrão de energia. Então tá. Agora, vamos falar disso, pai. Se uma pessoa que, infelizmente, as pessoas ainda pensam desse jeito, tem um Exu trabalhando com ele, ou incorporando nele, seria porque a pessoa tá com uma energia ruim? Não, né? Não, filho. Olha lá. Não, tipo, que o trabalho dela é com aquele Exu. É Então. aquela história, voltando lá atrás, filho. Olha lá. É aquela história que eu falei, que antes de você encarnar, É. de acordo com a energia que você tem em seu interior, certo? Você vai atrair espíritos para que te ajudem, que componham, entendeu? A tua como é que o velho pode dizer? Que te ajudem no desempenhar, no expandir aquela energia. Olha. Entendeu, Gif? Então, Nossa. se um fio tem uma energia de firmeza, é explosivo, é uma pessoa que gosta muito da lei, que gosta de ver manifestação da lei, da justiça, ele vai atrair para perto dele espíritos com aquela mesma energia vibrante. Ah, Certo, entendi, filho? entendi. Energia vibrante. O Jesus, filho, o Jesus são grandes espíritos. O velho costuma dizer que eles são grandes espíritos, né, filho? E faz um trabalho belíssimo, filho. Belíssimo. Graças a Deus. Belíssimo. Graças a Deus. Mãe Maria assiste eles. Certo. Mãe Maria dá esse apoio a eles. Graças a Deus. Graças a Deus, meu filho. Então se engana, pai, quem acha que Exu e Pombogira são espíritos do mal? Sim. Olha lá. Sim, filho. Sabe? Infelizmente, ainda algumas pessoas pensam assim, mas é natural. E às vezes eu até falo para meus irmãos, de fé, pai, que somos nós que entendemos quem são eles que devemos ter paciência com as pessoas que não entendem. Sim. Sim. Por quê, filho? O negócio da. Com todo o respeito, mas o negócio da religião, filho, colocou muita coisa na cabeça do xixi. Olha lá. Graças a Deus. Isso ficou enraizado, filho. Isso é um trabalho minucioso, filho. Para os seus mentores tirar esses certos preconceitos do xixi. Não tirar, porque quem tem que tirar de fato são você mesmo. Mas dar as dicas. Porque se nós aponta onde está o botão. Agora quem vai apertar é o xixi. Entendeu? Ó, o botão tá ali, aquele vermelho. Aperta nele. Nós não pode apertar, mas nós pode mostrar onde tá o botão. Tá certo. Entendeu? Então, esses espíritos, salve, são grandes espíritos a serviço de Deus Pai Todo-Poderoso. Olha só. De nosso Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus. E a ideia, ainda, de bem e de mal, ainda é uma ideia do ego. É uma ideia da separatividade, né, filho? Porque tudo é Deus, né, filho? Tudo é a bondade de Deus sendo manifestada. Graças a Deus, filho. Tudo é Deus trabalhando, filho, de pro seu bem. Ah, mas eu já fui roubado, eu perdi de tudo meu dinheiro, levaram meu carro, levaram não sei o quê, É. eu fali. Olha lá. Tchau, é uma vicissitude que você vai ter que vencer. Já, mas como o senhor fala isso? Isso é uma maldição. Olha o que Deus fez comigo. É. Ué. Nosso Senhor Jesus Cristo diz: de deixar tudo o que tem e me siga. Se você não faz isso de espontânea vontade, o Pai vai dar um jeito. Vai criar uma vicissitude que faça com que você deixe de se apegar àquilo à força. Ou então, pai, quando uma mulher desanda e diz que é o espírito da Pombogira que fez ela desandar. Já vê isso, já é o preconceito enraizado dentro dela. Olha lá. Entendeu? E transferência de responsabilidade também, né, pai? Isso, Ou oh, é falta isso de. aí. Porque de muita coisa que acontece, Olha lá. ou melhor, tudo que acontece com vocês, encarnados, vocês costumam dizer, hoje isso é coisa do diabo, minha vida não dá certo porque é coisa do diabo. Põe a culpa nos espíritos. É. É, ou então os obsessores, né? Quem já É os entende. obsessores Olha lá. e eles que fazem. Fih, você não vai passar, fih, por nenhuma situação, fih, que você não esteja gerando a energia correspondente, fih. Olha lá. Eita, falou tudo. Entendeu, fih? Você não vai ser assaltado, fih, se você não estiver gerando uma energia correspondente, fih. Entendeu? Você não vai levar um bufete, fih, se você não estiver gerando uma energia que entendeu? Que traga essa manifestação do bufete para sua vida. Entendeu, filho? Sim, Deus sim. é justo, meu filho. É. Entendeu? Diga seja a Deus, filho. Deus é a bondade suprema, filho. De nada em sua vida, filho. Vai acontecer sem que tenha assinatura dele, vamos dizer assim. Mas quando a gente fala isso, pai, a gente até, eu pessoalmente fico até sem graça, porque eu não imagino o que que eu posso ter feito para merecer conversar com uma entidade do calibre, do cabedal, da elevação espiritual que o senhor tem. Eu Olha, devo ter feito muita coisa para merecer isso, ora. e talvez não goste muito do que o velho vai falar, talvez o velho até leve bronca pelo que o velho vai falar. Mas de graças a Deus. Viu já vi e já faz quem muita de muita responsabilidade ou quem muito poder tem vai ter que prestar muita conta depois. Olha Diga seja a lá. Deus. Já viu, gente? Pra quem muito é dado, muito será cobrado. Olha lá, é verdade. Então. Diga seja a Deus, gente. Tu tá agindo com a tarefa de levar luz, de levar esses ensinamentos para muitas pessoas. Olha lá. De como Deus é justo. Você acha que no passado o filho não desencaminhou essas pessoas? É verdade. É o que é mais provável. Mas isso não é ruim, não, filho. É, não. Isso faz parte do seu aprendizado como espírito. Ah, é só de me dar a oportunidade de gozar desses minutos com vocês, nossa, não, não tenho nem eu não. Eu não tenho, eu ia ter que ficar de joelho uma vida inteira para agradecer. Não, não precisa. A honra é toda nossa, filho, de poder trabalhar com vocês. Ah, é sim. Não, mas olha, é demais, viu, pai? Olha, e agora a gente está aproximando aqui do final da nossa primeira palestra. Eu espero ter mais. Mas o senhor não quer contar para a gente, pai, uma coisa? Como é que é quando o senhor aproxima de um médium? Para ele capturar sua energia assim, e para o senhor poder trabalhar através dele sem muita interferência, qual que é o papel que o médium precisa desenvolver para que isso saia assim desse jeito tão bonito assim que a gente está presenciando agora? Olha, isso é. Volta de novo aquela história. Olha lá. Vai, depende do médium. Depende da pessoa. Depende do comportamento dela. Tudo, aquele tipé que eu falei pro Xê, Sim, senhor. amor, humildade e tolerância. Sim. Se a pessoa está caminhando ou tentando caminhar nessa linha, ela vai atrair uma energia, certo? Sim, senhor. Muito positiva, que vai propiciar coisas abençoadas para ela, certo? Se como funciona o processo, o velho, aquela primeira parte que eu falei para você, primeiro a gente se conecta com a essência, com o médium, de acordo com o que ele já tem nele, entendeu? Então, nós de uja, nós de uja o que ele já tem dentro dele, a gente, entre apa, a gente se aproveita, certo? Do acervo dele para transmitir para vocês o que nós queremos transmitir, certo? Então, a manifestação, se o médium, o cavalo, se o aparelho, se ele tem uma conduta moral dentro do amor, da humildade e da tolerância, facilita a nossa conexão. Por quê? Porque a gente não vai ter que ter um trabalho danado para já alinhar o chakra dele. A gente trabalha no chakra, Sim, certo? A gente faz certo, a conexão com chakras sim, específicos, de acordo com o momento. Isso é de acordo com o momento. claro, A gente trabalha no chakra Lalíquio. Como é que fala? Chakra Lalíquio. chakra da garganta. O chakra da garganta. A gente trabalha lá. Por isso que a voz fica diferente, né? É, então, muito chique. A gente trabalha no chakra Pekshu Solar. A gente trabalha com muito médio, com o chakra coronário. Isso vai depender do médio, da energia do médio, do momento, entendeu? É tudo perfeito. Vai depender tudo do momento e de como o Senhor, Deus Pai, deseja que aconteça. Então nós é apenas instrumento da manifestação dele, certo? Então é assim que funciona. Bom, Muita pai. gente pensa que a gente entra no corpo do médium, né? Que a gente tira ele, tira o espírito dele e achou o corpo dele. Mas não é assim, não. Olha, pai, eu quero falar dessa e muitas outras coisas, se Deus permitir, com a vossa pessoa, que eu apreciei muito. Foi um encontro hoje maravilhoso. Eu não tenho como agradecer. E... graças a Deus. Graças a Deus, Pai. Olha, eu agradeço demais a sua presença aqui conosco. Fica o convite para a gente se conversar e aprofundar nos outros assuntos que os filhos vão querer saber, sobretudo com uma entidade que nem o senhor, que pode passar muita, muita riqueza para nós, viu, Pai? Deus quem sabe. Deus quem sabe. Amor, o senhor que sabe, filho, vai aqui como faz. Vai aqui, é só o instrumento. Tá bom, senhor, então, o Pai. O senhor faz de mim conforme sua vontade. Que Deus já abençoe o chefe. Senhor. Que Deus já abençoe este teu trabalho. Uhum. Graças a Deus. Uhum. Que nosso Senhor Jesus Cristo ilumine cada vez mais. De graças a Deus. De esta tua caminhada. De regresso à fonte. De regresso à fonte de todo amor. Graças a Deus. Continue. E graças a Deus. Procurando este trabalho interno. De graças a Deus, essa é a ideia de que precisa de algo, porque tudo que você precisa está dentro do chão. Fala. Graças a Deus. Graças a Deus. O filho não precisa de mais nada. A ideia de que precisa de algo, filho, aí sim vamos dizer que é o diabo. Não precisa de mais nada, filho, já tem tudo dentro do chão. Graças a Deus, o trabalho que você está fazendo está dentro do plano previsto, graças a Deus. Mas faça o trabalho, mas não se apegue ao trabalho. Porque se se apegar, vai ter que voltar de novo para se desapegar. Sim, senhor. Graças a Deus. Seja despendido, filho, das coisas. Certo. Graças a Deus. Graças a Deus. Que Jesus abençoe o chefe. Viu, meu? Sim, senhor. O velho tá muito gato. E o velho vai deixar já aqui o aparelho, viu, meu? Amém, Pai João. Muito obrigado pela sua presença. Que Deus permita a gente poder conversar novamente. Graças a Deus. Filho, aguenta só um minutinho, filho, que o velho vai abençoar o filho Fernando aqui, viu, meu? Tá bom, Pai. Muito obrigado. Deus já abençoe, meu? Pelo seu paciente. Amém. E a sua dedicação também, gente, para isso. Graças a Deus. Vocês jovens têm um trabalho muito, muito bonito pela frente. Aqui ou no astral. Graças a Deus. Nosso Senhor Jesus Cristo ilumine. Graças a Deus. Salve nosso Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus. Salve, graças. Salve o Pai Cheta Banco. Graças a Deus. Salve, graças. Salve a Maria, nossa mãe querida. Salve a Luanda. Fiquem em paz, gente. Fiquem em paz. Amém, Pai João. Amém. Olhai as riquezas, meu Senhor, que vem do além de Deus. Pretos velhos de luz prateada, és tesouro que a USB recebeu. Louvemos, louvemos a Deus de amor, tesouro mais rico a nós confiou. Cantemos, cantemos, cantemos em louvor, mãezinha querida. Graças a Deus.